Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana com Lucas Nucci. Bem-vindos ao canal Mercúrio, meu nome é Lucas Nucci e vou falar um pouquinho do momento astrológico que a gente está atravessando nesse momento. Olha só, esse momento astrológico ele é muito importante porque ele trata do encontro de Júpiter e Saturno. Quando esses dois planetas se encontram, a sociedade passa por uma ampliação e uma mudança de pensamento e conceituação. Essa conjunção de Júpiter e Saturno, elas aconteceram anteriormente em 2000, em 1980, 1960, depois 1940, a cada 20 anos elas acontecem. Né? Então, analise os movimentos culturais surgidos desses períodos e daí a gente pode dimensionar mais ou menos o que nos espera daqui para frente. No entanto, este encontro é especificamente no signo de Aquário e isso aconteceu pela última vez em 1405. E Júpiter e Saturno estão tão próximos no céu que estão até chamando de Estrela de Belém, né? Porque eles vão ficar não só pertos, né, pela orbe astrológica, mas eles visivelmente, fisicamente pertos. Então vão parecer que é um corpo só. Né? Parece que quando a gente olha para o céu e vê os planetas, né, a gente confunde com as estrelas. Nesse caso, eles vão estar tão juntos que vão parecer uma estrela só. Né? Então é um encontro bastante interessante. Né? Trata-se, astrologicamente, do início de uma mudança de perspectiva do mundo que ainda não tem efeitos visíveis, mas que se fazem sentir pela arejada nos pensamentos, por uma lufada de renovação de ideias, de um questionar de caminhos e uma sede de mudança. Um momento em que o destino coletivo se impõe sobre o destino pessoal. E isso é uma coisa curiosa, né? Porque a pandemia foi o início desse processo, em que a gente teve que lidar pessoalmente com um problema de escala coletiva, de escala global. E daqui para frente, essa será a tônica. Saturno em Aquário tem a responsabilidade social de alimentar a sua comunidade com o conhecimento e com ações concretas de direitos básicos. Aquário não é o signo do meu, é o signo do nosso. Portanto, não existe realização solitária com esse posicionamento. A realização do indivíduo é a realização de e para todos. Podemos esperar agora, sim, né, mais limitação em relação aos encontros coletivos, às diversões. Esse Saturno não faz carnaval, porque ele reconstrói a sociedade. E mais a longo prazo, como será esse retorno aos encontros e às aglomerações? Né? De fato, é toda uma reconstrução do modo de se relacionar. É o que 2020 tem apontado e isso segue, pelo menos pelos próximos 2 anos, que é o tempo que Saturno fica em Aquário. Né? Então, na minha opinião, eu não acho que a gente vai ver a cara dessa vacina tão cedo. Né? Provavelmente com Júpiter em Peixes, que vai ser em 2022, quiçá com Saturno em Peixes, que isso vai ser em 2023. Né? E, então, essa vacina ela já está acontecendo, está começando, mas não é todo mundo que vai ser vacinado a princípio. Então, a gente continua nessas limitações. Né? Ainda nesse assunto, o Saturno em Aquário não indica uma grande comunidade universal unida em nome do mesmo ideal. Aquário fortalece as bolhas com interesses comuns. Inclusive, o indivíduo de Aquário ele é ignorante no sentido de ignorar e indiferente quando encontra alguém que não pensa como ele. Então, a via mais elevada disso é viver, sim, cada um na sua bolha, mas respeitando os diferentes pensamentos, buscando uma política civilizada de convivência. Daí Aquário, na sua via mais elevada, é o signo da fraternidade. Eu fico falando bastante de Aquário, porque como esses dois planetas estarão em Aquário, e esses dois planetas eles são os indicadores dos movimentos culturais, do pensamento da sociedade, a gente vai ficar num momento cada vez menos individualizado e mais coletivo, para o bem e para o mal. Agora, olha só, Saturno tem uma característica peculiar que o faz ser temido e odiado. né, o famigerado retorno de Saturno, né, porque Saturno ele mostra o erro, ele indica o problema. E quanto menos a gente se relaciona com o que ele mostra, mais a gente sofre. Então é preciso humildade para aprender com a vida. Eu vejo esse momento como um momento de a gente crescer e amadurecer como seres sociais. Enquanto não houver uma conscientização coletiva, o Covid-19 não vai passar. Afinal, esse vírus apareceu com Saturno fortalecido e não acredito que vá embora na mesma condição. Isso se outras doenças piores não aparecerem até que a gente aprenda a ter responsabilidade social. Pensar coletivo, pensar maior, pensar da pele para fora, da bolha para fora, né? Até porque se a gente se comporta com displicência em relação à comunidade, os efeitos astrológicos de Saturno irão continuar apontando os defeitos e as falhas até que a gente se mexa. Aquário rege as mudanças e Saturno o planejamento e a obra. Então, se você quer fazer diferente na sua vida pessoal, pense alto, tenha paciência e mãos à obra. Saturno traz a colheita precisa do seu nível de entrega ao trabalho, nem mais e nem menos. Não desobedeça ao seu senso de responsabilidade, pois é aquela coisa, com a displicência com Saturno, a gente sente um mal-estar, a gente não se sente bem. E é importante lembrar de fazer e também parar para descansar, né? Pois os limites e as pausas também fazem parte dos ensinos do Senhor do Tempo. Então, procure aprender o que ele ensina para um digno e sábio caminhar. Bom, é isso, né? Essa é a tônica do nosso ano de 2021, inclusive, né? O Júpiter e Saturno se encontram em Aquário no dia 21 agora de dezembro. Né? E eles ficam... Saturno fica até 2023 e Júpiter até o final de 2021. Então, este ano 2021 vai ser um ano marcado por esse posicionamento interessante em que as questões maiores do que a nossa, do que as nossas pessoais, elas serão mais importantes, elas serão maiores, né? Fortalece a ação de grupos, a ação em grupos e a ação para grupos, né? A gente também pode perceber aí essa distinção de pensamentos políticos, né? Essa oposição, ela se intensifica nesse próximo ano. Né? Porque a tendência é que a gente esteja mais ligado a grupos e a ideais, o que é muito importante porque é coletivamente que se fazem mudanças significativas na sociedade, mas isso também pode levar a uma perda da identidade, a uma perda da individualidade. Então fiquemos ligados para a gente entender o que é do coletivo em nós e o que é do indivíduo em nós. Bom, é isso. Para mais informações, para entender como é que isso se processa no seu mapa individual, aí tem que fazer a tua leitura. Pode me chamar aí no WhatsApp, que é o 11-9521-666-68, 11-9521-666-68, e eu trago conteúdos diários sobre astrologia e tarô e baralho cigano no canal Mercúrio, que é o Instagram, @canal_mercúrio. Me segue lá. Até mais, sigam na programação da Rádio do Condô e no melhor momento a gente se encontra. Até! Canal Mercúrio apresenta Horóscopo da Semana com Lucas Nucci. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Vai gravar isso aí.